Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Weekcast, pessoal. E estamos na mesa, sim, com os insurgentes mais da internet, Albino Moreninho. Good evening, good morning, and good night. Estamos com o Kenô. Porra, cara, essa entrada do Albino foi tão fantástica que eu esqueci o que eu ia falar, cara. Pode ir aí. E eu, seu host, o Walter, está com a internet ruim, puta que pariu, tá fazendo vitrine. Acabamos de lançar o Weekcast no Twitter, solta a vinheta! Fala aí, galera do Weekcast, estou aqui, o Bigode, no filme do Piada Mortal, estou aqui com o Johnny Bravo. Ah, nossa, é, Johnny Bravo, que sinistro. E estou aqui com o Bob, cara, família dinossauro também. Fala, galera! Beleza? E vou roubar aqui o Draco Malfoy do Harry Potter! E aí, seus sangues ruins? É isso aí, galera! O Weekcast aqui com o pessoal da dublagem! Um abraço e tchau! É isso aí, galera! Atrasado, Albino, se deu mal. É isso aí, galera! Hoje vamos fazer aquele giro de notícias atrasadas, né? Sim. Quase um Rumbinho Cast, né? E vamos começar com a primeira notícia aí, a mais famosa. Vamos começar com a notícia mais famosa, quer saber qual? Não, porra! Pokémon GO, né? Caraca! Você já tem que me fuder, né, Bigode? Acho que eu fui o único aqui que não consegui jogar essa merda. Quem aqui conseguiu jogar? Cara, só jogou essa porra que eu já me biarra. Sim. Não, mas aí que tá. A galera aqui do Brasil, teve uma galera que conseguiu jogar, pegou o APK. Eu vi o APK baixar, mas foda-se. Eu consegui emular ele no computador, mas só como eu não consegui ativar o GPS no emulador do Android, não rolou de eu jogar. Mas, cara, porra, a coisa mais espetacular do Pokémon GO, depois que ele começou a ser jogado, foi esse monte de notícia escrota que saiu que você não consegue identificar. Sim. Se é verdade, é mentira. Sabe? E as piadas com o Brasil, né? De você ser, sim, assaltado e o caralho é quadro. Eu tava falando essa Pokémon ontem, cara. Tem nego fazendo coisas absurdas, tipo, pegando o carro e saindo pra caçar Pokémon, tá ligado? Sim, é, cara, quando vê o Pokémon para no caminho, bicho, vai dar merda, cara. É questão de tempo, só que vai dar merda. Não sei se é verdade, o cara, a galera foi dentro de igreja, dentro da delegacia, o cara pegou no parto do filho. Exatamente, cara, eu vi essas daí também, cara. Porra, tem gente que já tá usando essa merda de desculpa aí, cara. Tem loja, teve, acho que a loja, eu não lembro aonde agora. Ah, na Austrália. Teve um hospital que teve que botar um aviso pra as pessoas não entrarem, porque era uma área restrita, caso porra, tá ligado? Sim. Pô, teve uma loja na Austrália que falou que você só botou uma plaquinha, você só pode caçar pokémons aqui se consumiram. Ou seja, o cara só vai poder entrar pra essa merda se ele comprar alguma coisa, cara. Então, tipo, mas é isso que eu ia falar. Dá pra fazer um puta marketing com isso. Venha caçar o seu Pokémon e comer um hambúrguer de Pikachu. É, cara, eu não sei como funciona o sistema do jogo, né? De GPS pra ter os Pokémon em tal local, mas é uma boa. Tipo, se você tem um estabelecimento comercial que tenha muito, é muito bom, cara, você usar isso pro marketing, cara, pra trazer mais gente pra você. Sim, mas, cara, a galera tá pegando o objetivo do jogo errado. O objetivo do jogo não é você saindo que nem um maluco correndo atrás da parada. É, tipo, você deixar tanto os avisos do jogo ativados como o GPS. E, tipo, você tá andando na rua, teu celular vai te avisar. E se você tiver interessado, você vai atrás. Se não, você segue em frente, cara. Só que essa porra vai consumir a bateria, que isso é beleza. Mas é novidade, né, Kino? Eles lançaram, eles vão lançar uma coisa que, assim, que eu fiquei sabendo por alto é o seguinte. Eles vão lançar, tipo, um token em formato de Pokébola que vai ficar avisando em vez de você pegar o celular. Eu acredito que o Apple Watch talvez ajude bastante nisso se eles lançarem pra Apple Watch. O segunda coisa é que tem parada, se eu não tiver enganado, que pra você comprar, né, que o jogo vai ter coisa pra você poder comprar, né, de 60 doleta, eu acho. 60 e... Obama, ou é 60 Dilma Temer, né? Não, 60 dólares. Não sei, mas, pô, 60, porra, é foda, né? Se for doleta ainda, vamos arredondar aí pra R$120. Né? Aqui, 120 Temer. Aqui, com mais o atributo de imposto, ele de 120 vai pra 400, né, cara? Tem os impostos, mas o oportunismo do lojista, então, porra... Tá ligado? Aí é foda, né? Mas, cara, assim, olha só, é novidade, né? Vai ser uma... Eu quero ver quando chegar no Brasil. Que aí os BR, né? Libera o monstro, porra! Sim. Tá saindo da jaula o monstro, porra! Se liga, olha só. Sendo a Nintendo, deve ser $60 e eles vão capitalizar isso ao máximo, porque Nintendo é foda. Sim, cara. Sim. Ele já tem, cara, sistema, sistema de compra dentro do jogo, já tem lá o, então, o dinheiro próprio do jogo pra você trocar. É sempre assim, cara, é sempre assim. Esses jogos de celular, eles vão fazer essas merdas. Não, não tem como, cara. E a Nintendo vai saber jogar bem com o marketing disso, pra não deixar morrer. Ao ponto de, com certeza, que vai ter um momento que eles vão integrar essa merda ao jogo. Tenho certeza, cara. Eles vão fazer isso. Eu acho que eles podiam fazer que nem o Angry Birds, pelo menos. Né? Ou qualquer jogo. Você dá pra você jogar normal, mas, assim, vai ter coisa que você vai ter que esperar, tipo, meia hora, um dia, dependendo do que for, 40 minutos, 5 dias, né? O Angry Birds, assim, aqui, que eu voltei a jogar, né? É, eu tenho, acho que 6 corações, eu posso errar 6 vezes, né? E se eu quiser, eu entro lá e compro mais vida. Ou eu espero até o outro dia, né? Ou tu fideliza o cara, ou tu faz o cara gastar, né? Porque eu acho que sempre vai ter esses dois grupos. O maluco, tu acha que com Pokémon o neguinho não vai gastar dinheiro? O neguinho vai até chupar pau para poder pegar Pikachu, rapaz. Cara, isso aí já é foda. Com o bigode, falou, vai ter nego dando a bunda e o cara ali pra jogar Pokémon. Sim, sim. Vamos girar a roleta do baú? Sim, o peão da casa própria. Peão. Roleta do baú. Então vamos lá. Quem vai puxar a próxima notícia é a Kenoa. Puta merda, vamos ver, porra, tô sem preparo aqui, caralho, do cara do Arrow aqui. Sem preparo. Hoje eu não tô Batman, cara, acordei de qualquer maneira aqui. É, cara, uma coisa que então, a próxima notícia, acho que é uma notícia não tão relevante assim, mas eu vou falar assim mesmo. É irrelevante que nem esse programa. É irrelevante que nem esse seriado, né, cara, que o ator que faz o Malcolm R, da série Arrow, aparentemente ele vai começar a aparecer em todas as séries da CW, né, cara? Flash, Legend of Tomorrow, Supergirl... como, Bigode? Supergirl ou Supergirl? Supergirl. Supergirl. Tá, fala que não é o Bigode, pô. Fazer o curso de inglês do Bigode. Então, parece que já tá programado, né, na aparição da nova temporada da série Supergirl. Então, cara, já tá vendo que a DC tá meio que querendo criar o seu Nick Fury, né, cara? Você teve aquele esquema... É o universo Batman salvando o universo DC, né? Exato. O Ra's al Ghul, né? Ele virou o Ra's al Ghul, né? É, exatamente. Cara, eu vou te falar que é muito... Esse ator é muito canastra. Nunca gostei. Não, cara, e o personagem dele é muito nada a ver, né? Cara, eu acho que o personagem dele é péssimo. Ele fazia Doctor Who, né? Ele era lá o Capitão Jack em Doctor Who. Não era nem homem, nem mulher. Gostava de tudo, caralho, é quatro. Ele é homossexual, acho que na vida real, o ator. Eu vou falar pra vocês que eu gosto dele, Não, tipo, ele não é um ator ruim, mas, cara, o Arrow, ele é uma junção de personagens tão nada a ver dentro da porra do seriado. E aquele negócio, quem viu a terceira temporada, cara, fica com certeza ficou incomodado de ver o Ra's al Ghul lá, querendo puxar o Oliver pro lado dele, cara, eu só ficava assim olhando e pensando, cara, se esse cara tá assim com Arqueiro Verde, imagina quando ele conheceu o Batman, né, cara, porra, vai ficar maluco, né, cara, puta, não dá, cara. O Arrow realmente é uma série que não começou, na minha visão, não começou muito bem, e, cara, tá perdendo a mão completamente, não sabe mais o que fazer, né, cara? Tanto estão falando que vai ter com o primeiro episódio da terceira temporada do Flash vai afetar todas as séries também, né? Já emendando uma notícia velha na outra. Sim, sim. Tanto que o primeiro episódio é o Flashpoint, né, cara? Já é o Barry Allen fazendo cagada, mostrando os resultados da cagada dele. Isso vai resvalar em todos os seriados e tem gente que falou que é bom aproveitar isso pra reestruturar a série do Arrow, vão trazer algumas pessoas de volta, não sei se a Canário volta no processo, mas vai ter essa questão toda aí. Cara, olha só, eu discordo do Kenyon, eu acho que a série começou legalzinha, ela teve um início bom, mas ficou uma merda, tá ligado? A série ficou uma merda depois de um tempo, sabe? Eu acho que na terceira temporada foi o prato de bosta que precisava. Depois, pra eu dizer, Shark chega, não dá mais. Sabe? Foi muito ruim ter retemporada, cara. Eles realmente perderam o rumo todo, total. a terceira temporada, ela mostra pra você até um meio que um final, né, pro Arqueiro Verde, né, cara? Porra, e no final ele vai lá, pega a namoradinha dele lá e porra, vambora agora viver a nossa vida, né, cara? Porra, sei lá, cara. Eu só vi mesmo pela curiosidade mórbida, cara. Mas, tipo, esse negócio de flashback não tá cabendo bem, porra. Você não tem mais o porquê de ter um flashback ali, além de encher em linguiça. Assim. Então, não tá valendo, cara. Eu realmente acho legal a iniciativa de você tentar incluir fazer um personagem aparecer em todas as séries, né? Mostrar essa ligação, dar aquela sensação de universo integrado. Era uma coisa que, por exemplo, o Bigode reclamava muito dos filmes da Marvel. Eles só estão ajeitando agora. Você começaram a ajeitar em Homem-Formiga, né? Pra ser mais exato, né? E começaram a ter outros personagens que teoricamente não fariam parte do universo do cara, mas eles estão ali aparecendo em universo, que eu digo assim, do micro universo dele. Tipo, é bacana a iniciativa, mas, porra, vou falar a verdade, cara, pegaram um personagem tão sem graça pra isso, cara. Porra, não dava pra meter a Amanda Waller, não, cara. Eu acho que seria melhor. Aproveita e revive ela aí com esse flashpoint aí, né? Que ela morreu na série do Arrow, se eu não me engano, né? Morreu, então, porra, traz ela de volta e usa ela, pô. Entra com a parada do projeto Cadmus, sei lá, agora, porra, esse cara aí não rola, cara, não rola. É, nós sabemos o problema da Warner, né? Pessoas velhas, sem coragem e muito dinheiro nas mãos erradas. Esse é o problema. Albino, próxima notícia. Albino, próxima calma, notícia. Você tá nervoso? Se acalma, rapaz. Eu não tô nervoso. Então se acalma. Vamos lá. Surpreendentemente, Jorge Takei não gostou de que o seu personagem, Ricardo Sulo, seja gay no Star Trek. É, eu não diria bem não gostou. Ele só não aprovou a tal, entre aspas, homenagem, né, cara, que fizeram. Pra quem não tá sabendo... Foi anunciado, eu acho que durante essa semana, que com certeza até a saída desse cast já vai ser, sei lá, 3 ou 4 semanas, o personagem Sulu da franquia Star Trek vai ser apresentado, vai ser mostrado no terceiro filme da franquia como homossexual. E tipo, eu acho que não afeta nada na questão do personagem, né, querendo ou não, não se tinha nenhuma base, tanto na versão clássica do Star Trek como desse filme, dessa nova versão dos filmes que vieram com J.J. Abrams. Tipo, você não tem nenhuma informação sobre isso, então é até plausível, se for ou não for. Mas o Jorge Takei, ele não gostou, exatamente falando que nunca se foi informado isso sobre o personagem, meio que é uma forçada de barra, de certo modo. Não foi exatamente essas palavras que ele usou, mas ele falando, ele meio que não aprovou tanto, porque pra ele não condizia com o personagem. O que eu vejo de problema aí, e eu vou falar, que é o seguinte. Eu parto desse pressuposto, já que a galera é chata, apesar que eu não ouvi ninguém fazer um mimimi em relação a isso. Cara. Né? É que eu tava vendo lá, né? O Homem de Ferro agora vai ser uma mulher, né? Não sei se eu peguei. Mulher negra, o caramba, 4, né? Também ainda não escutei mimimi. Não, né? Mas aí esse aí teve, Bigode. Só que o problema desse. Da Mulher de Ferro, vou falar Mulher de Ferro. É porque vai ser uma mulher vestindo armadura, mas ainda o nome da revista vai ser o Invencível Homem de Ferro. Mas, pô, é uma mulher vestindo armadura. Por que ainda é o Invencível Homem de Ferro? Cara, olha só, é aquele mesmo lance da Thor mulher. Chega o faz pra vender revista, pra gerar burburinho, tá ligado? Porque não, mas aí que tá, Albino. É ridículo. Mas aí. Mas posso criar um personagem novo, cara? Eu sempre fico pensando nisso. Sabe o que seria melhor? Por que não cria um novo War Machine com ela? Isso seria melhor? Ela entra no lugar já do... Já tem, cara. Se eu não me engano, eu acho que é até ela que era o War Machine, cara. Pô, então, caralho, pra que botar... Porra. Então, aí é que tá, o Albino. Tipo, primeiro, a questão da Thor mulher foi um puta acerto, porque as histórias delas são bacanas, cara. Vale a pena dar uma lida. Se é uma personagem legal, não tem o que criticar. Segundo... Olha só te cortar um pouquinho, Kenô. Em relação à Thor mulher, eu acho diferente. Sabe por quê? O Thor é uma questão de manto, né? Uhum. De você ser digno de ser o Thor, né? O Thor já se manifestou de várias formas, né? Ele já foi aquele médico pra aprender lá a ser humilde, já foi o Thor, era um cara que achava que era um deus e achavam que ele era louco. A Jane Foster virar o Thor, né? É porque ela foi digna de segurar o martelo, né? Eu acho diferente. Agora tu pegar o Homem de Ferro, cara, que, sabe, e não mudar também o nome, eu vejo essas mudanças, mesmo gostando da questão lá da Tora, né, eu acho essas mudanças aí, é muito, é eu tenho que concordar com o Albino. Como é que é assim? A Tora. Chama da Tora? A Tora na minha bunda. Ah, olha mais uma vírgula aí, gente. Eu vejo parada pra vamos fazer mimimi e vamos ganhar dinheiro, né? Sim. Eu acho que assim, eu sei que tem aquele problema que a gente até já conversou, né? De você criar personagens e ficar pra editora, sim, e o caralho. Sim, exatamente. Mas cara, vamos criar personagem novo então, cara. Vamos fazer, porque sabe pra mim o que é? Prêmio de consolação isso. O Homem de Ferro já é famoso, vambora colocar aqui uma mulher agora pra... Quer ver uma coisa maneira? A personagem da esqueci o nome agora dela, do Star Wars. Quem? Do novo agora. Essa bomba aí do Rogue One aí? Ou da não, Rey? Não. Da Rey. Caralho, cara. Mesmo que ela seja parecida com o Luke, ela é uma personagem nova. E ela foi cativante pra caralho. Vamos criar parada nova, vamos parar de dar prêmio de consolação, cara. Mas aí é que tá, ô Bigode. Pode ser interessante você ter uma mulher vestindo a roupa do Homem de Ferro. A grande questão é ruim, mas vamos mudar o título, vamos dar uma vida pra... Não sei, cara. Vamos ver, primeiro, às vezes ela tá usando a roupa do Homem de Ferro como se ela realmente fosse o Homem de Ferro. Tipo, ela não tem a identidade dela exposta como o Tony Stark fazia, entendeu? E ainda tem a questão, cara, você vai ter o Doutor Destino, que devia estar morto, ainda não sei o que rolou. Cara, o Doutor Destino, ele também vai ser o Homem de Ferro. Então olha só a porra que você tem, cara. Você vai ter dois Homens de Ferro, aparentemente, dentro do universo, e cada um deles em lados opostos da tal nova Guerra Civil. Então calma, tem muita coisa pra rolar, porque nem que rolou com o Capitão América da Hydra ali, que eu fui um dos caras que chiei. E tipo, a parada não é nada a ver com o que se foi colocado. Parece que e o que é que eu não sei? Se eu não me engano, tem a ver com o cubo cósmico, cara. O Caveira Vermelho, acho que quando botou a mão no cubo cósmico e alterou a origem do Capitão América. Ah. Parece que já vai mudar isso de novo. Que cara, merda. É a Marvel enfiando os pés pelas mãos, né, cara? Porra, tá. Aparentemente parece que o rebuff da DC deu muito certo. E eles estão tentando correr atrás com sensacionalismo, cara. Vamos voltar à questão lá do Sulu ser gay, né? Que era essa notícia. É. Né? Cara, assim, nesse caso, eu não vejo problema. Mesmo que o ator original, né, do personagem não tenha gostado, ou não ache forçado, eu já não vejo problema, tá entendendo? Porque é uma coisa que na época a gente podia dizer que o cara tava dentro do armário devido à época, apesar que Star Trek é uma série muito vanguardista, se essa é a palavra correta a se usar, que você tinha uma mulher negra, você tinha um russo na tripulação, numa época que era uma época tensa ali, guerra fria. O próprio seriado, ele dizia que no século, eu não lembro agora se é 24 ou 25, qual é o século agora do Star Trek, mas ele dizia, né, que esses problemas assim da nossa sociedade não existiam mais, né, todo mundo coexistia bem. Tipo, todo mundo virou uma coisa só, não é país, tem uma porra dela. Tipo, o Sul planeta... era tão gay que ninguém ligava, né? É. Cara, querendo ou não, é o mesmo lance lá da Thor e tal, pra fazer só pra botar ali um personagem, tem personagem gay no time agora. E como você falou, não faz a mesma diferença, cara, então... Tipo, eu acho até bacana, eles tentaram homenagear o Jorge Takei, tentaram fazer uma inclusão a mais no filme. Eu achei a iniciativa legal, como falei, cara, não tem nada que contradiga isso em versões anteriores do personagem, como também nessa versão atual. Só que, tipo, o Jorge Takei, ele não curtiu tanto, porque ele achou que foi uma forçada de barra, mas se você parar pra pensar, não influi no personagem, e isso eu acho até válido, você fazer esse tipo de alteração, ou acrescentar, alteração não, acrescentar mais coisas no personagem, desde que não altere como ele era anteriormente. Realmente, cara, isso sabe, não era o Sul, como era o Sul anteriormente. Só sabe como é que é isso? Diego. Sabe como é que vai ser essa cena? Assim, não aconteceu isso, mas se fosse um tempo atrás, meu Deus, o cara é gay, que não sei o que lá, e pra, pra. Só ia aparecer uma cena do marido dele chegando e falando assim, esse é meu marido e essa é minha família, e indo embora, sabe? Tipo aquele episódio do Bigode, mas aparentemente a cena vai ser mais ou menos isso, cara, que estão falando. Então, seria tipo aquele episódio do South Park, que eles vão falar merda pela primeira vez. Aí o cara fala assim, você fez uma grande merda. Não é nada demais, sabe? É, não, cara, você... É, o cara, eu acho que o cara tá andando no final. Droga, eu pisei na merda. Tipo, porra, ele falou merda. A galera faz um mó burburinho, aí vai ser só isso, galera. Esse é meu marido e minha filha, né? Que adotamos na África. Tipo, cara, é um negócio, como eu falei, só acrescentou alguma coisa, só acrescentou uma característica mais ao personagem. Não vai influenciar em nada. Então, acho que pra mim, pelo menos, não incomoda, cara. Tipo, tá ampliando o horizonte do personagem. Sim. Então vamos gerar aí o baú da felicidade, aí, o peão da casa própria. Gerar o baú da felicidade Eu vou puxar uma notícia aqui também relevante pra caralho. Que é sobre... Os atores de Gotham estão postando fotinhos, né, no Twitter, né? Parece que a mulher do Will Smith vai voltar, né? Ela e parece que vai ter um crocodilo Killer Croc na série. Pera aí, mas a mulher do Will Smith é a Fishmoney, né? O personagem até é boa. Mas não era ex-mulher, mano? Que separado, já voltaram? Mano, aqui não é TV Fama, não, pô. Ok, veja agora, Larissa Manoela soltando o verbo após ser vítima de ataque com Maísa. Aqui é só notícias desinformadas, né? Aqui é só poesia que a gente lança o seu resumo semanal de notícias. Só isso, só atrasadas. É, cara. Vou te falar, cara, eu não curto. Eu não curto a série Gotham. Eu sinceramente acho que é uma série irrelevante. Tanto que, tipo, você não vê esforço nenhum da Warner de tentar fazer puxar ela pro seu cânone, né, cara? Ah, é da Fox, fica com a Fox, né? E não dá também, ó, você passa num período diferente. Sim. Das séries da Warner, né, da CW. Cara, o que eu posso... O que eu posso falar dessa série, que eu acompanhava, tá entendendo? Mas o que cara, eu gostava... Cara, verde é muito triste. Não, né? Mas eu tô falando, o que eu acompanhava era o seguinte, o que me fazia gostar da série era as questões policiais e as questões que o Gordon enfrentava no departamento. Até no momento que ele teve que colocar a mão dele na merda também, eu gostava disso. Mas depois ficou uma tramazinha tão chata de mimimi dele com a morena Bacarim e a loirinha lá, que achavam que ela era Coringa, o caralho era 4, que era ex-namorada dele, a Bárbara. Que eu fiquei, chega, não vejo mais, sabe? É o padrão novelão. Bigode, ainda bem que eu cheguei a ver os últimos episódios, porque insônia é uma merda. E, cara, vou te falar que foi muito escroto, cara, que eles já estão tentando aplicar a corte das corujas na parada. Sim, eu fiquei sabendo. Porra, tipo, achei nada a ver, cara, nada a ver, tipo... Porra, a referência do Bruce de Batman não é mais a clássica cena do morcego, né? Do morcego quebrando a janela e vindo pra cima dele. É então, o que, a um cena... drone? Não, cara, no ano 1, se você, como o Cuequinha Verde, devia saber que no ano 1... Isso eu sei, eu tô falando na série, é um drone? Não sei, cara, na série ele viu o tal do Azrael lá e tipo, vai se basear nele, eu acho, pra começar a virar o Batman. Ele viu o cara pulando de telhado em telhado e foda-se, né, cara? Porra, gostei disso. É, porra... Tipo, botaram o Azrael, caralho, que merda é essa? Tipo, eu já tô enfiando os pés pelas mãos na série. Puta, tá uma merda. Eu não sei nem como consegui assistir os três últimos episódios. Cara, é foda. Mas aí nessas fotos tinha alguma revelação, amigo? Não, nada demais, não. O que, assim, eu acho interessante é o seguinte, foi o que eu falei. É, eu lembro até o pessoal do MDM falando, né, que por que não fazer um Gotham contra o crime? Pegar ali o ponto de vista da galera do departamento de polícia. Podia botar um comissário Gordon ali. Eu acho que já tem uma série assim, né? Powers, que é contra os detetives. Em Gotham, se não me engano, tá ligado? Não é em Gotham, não, cara. Powers é no universo. É o universo separado. É. Mas é o universo DC, né? Não. É Vértigo, eu acho. É, eu sei que ele é desenhado, se eu não me engano, se não é pelo Bruce. Eu acho que é pelo Bruce Timm. Foi desenhado. Foi isso que essa série é boa, cara. Cara, eu não vi porque ela é exclusiva da Sony, você tem que pagar pra assistir. Menino, desculpa aí, Sony. Eu tenho um PlayStation. Ah, posso usar meus inícios, né, cara? Mas não, pô, tinha mas curiosidade. É óbvio, cara. Eu tenho PlayStation, mas eu vou pagar nessa porra de fudendo. Não, que sim, isso, o que eu ia falar é o seguinte: é, podia ser, né? É, baseado nisso, tem um cara ali de vez em quando aparecendo como Gordon, que eu acho que o Gordon nessa série de quadrinhos tá aposentado, se eu salvo me engano, tá entendendo? Só pra dar uma moral, passar umas sombras só de um cara com Batman. O problema, sabe o que que é? Que eu tô pra falar isso com vocês isso mó tempão. Lembra quando a gente falava assim, ah porra, por que que não aparece tal personagem aqui em tal, os fãs não são burros, e o caralho é quatro, sempre que a gente sempre fala isso. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Os fãs são burros, cara. Sabe por quê? Eu tava pensando aqui. Sabe por quê? São burros. A galera cria esperança. Cara, não lembra do filme do último Batman do Nolan? Tá bom que tinha, entre aspas, ali o Robin. Que aparecia um R com o formato do R do Robin. E a galera fez 1 milhão de teorias. Num certo ponto, eu entendo esses caras não botando no Aaron, matando todo mundo do Esquadrão Suicida. Sabe por quê? Porque se aparecesse uma referência da série nos filmes, a galera já tá fazendo teoria e o caralho é 4. Sim, a galera é burra. Às vezes eu tenho que falar, quando não lançaram lá o Batman, né? O Batman não. A Liga da Justiça do amante aí do Walter, o Jorge Miller. Não, Jorge Miller. Jorge Miller. Eles estavam com medo, eles iam até fazer o quê? O Batman não ia tirar o capuz pra galera não se influenciar com o Batman do Nolan, né? Na época. É, eu entendo porque tava estendendo pra gaveta. Por causa do Batman do Nolan. Porque a galera ia dizer que era o mesmo universo. A galera ia começar a criar aquelas teorias loucas. Não, porque se você olha aqui, que não sei o que lá e paranã, que ai, quando é que vai aparecer? Eles têm razão quando eles falam essas coisas, cara. Tem razão. Tá entendendo? É, por isso que não daria pra botar nem o Batman nessa série do Gotham, que eu tô falando, né? Que seria baseado no Gotham, na Loucademia de Polícia. Porque a galera ia criar esperanças que o Batman do Affleck seria o Batman que tá ali. E a galera ia forçar, sabe? E depois ia reclamar, ai, porque o Batman... Por que, que eles não colocam? O que custa botar o Batman do Affleck pra aparecer? Ah, é, Bigode, você já tá tendo, mas você já tá tendo isso com Flash, né, cara? No caso, nos filmes, né, a galera quer porque quer o... É Brent, o que é o... Albino. Ah, eu esqueci o sobrenome dele. O Albino acho que deve saber. Também isso aí, não, que eu não vejo Flash. Porra, que merda. Tá, mas então estão querendo lá botar o moleque da série de TV no filme e o... Quem, e não... E, cara, não dá. Quem vai fazer o filme é o Ezra Miller, né? Ele que vai fazer o filme. E, tipo, a galera tá reclamando, não, por que que não é o Flash do seriado? Isso já tá acontecendo. Acabou de acontecer. Ah, não, mas aí é a cativação, né? O maluco cativou a galera. Mas, foda-se. Vamos partir pra próxima notícia, que é você mesmo que vai dar aqui, no. Opa, então vamos lá, deixa eu escolher aqui, roda a roleta, o peão, sei lá. Vamos ver aqui, porra, uma boa aqui, hein, cara. Isso aqui talvez é... me anime, de certo modo, que eu até gostava desse seriado. Que saiu o primeiro posto promocional do MacGyver, né, cara? Se não me engano, vai ser um novo filme. Filme ou série? Sério. Do MacGyver, né, bicho? Primeiro, tipo, e você já vê que já tem uma referência ao Clips, né, cara? Que é, tipo, a maior ferramenta do MacGyver. E a o Canivete Suíço. Sim, exatamente. Cara, mas se essa série... Quando era mais novo, antigamente tinha o Canivete Suíço do MacGyver, de plástico. Tinha uma linha de bonecos, eu tinha um boneco. Eu tinha, cara, vamos pegar essa fase. O último canivete que eu tinha, ele veio pra escola, porra, a puta da pessoa tomou. Tô puto essa porra até hoje. Alguém vai morrer. Se você tivesse uma arma, isso não teria acontecido, né? Ou melhor, se você tivesse dado uma de MacGyver, isso não teria acontecido. Não, aí que tá, ela considerou a porra do canivete de plástico, uma arma. Esse foi o problema. Cara. O canivete de plástico, tá ligado? Até a faca de plástico tomou e foi por esse mesmo, entendeu? É, cara, porra, não vai fazer nada, né? Cara, mas eu vou falar a verdade, tô vendo o pôster aqui, cara, tá genial, eles usaram a única ferramenta que ele necessita, tipo, caralho, que foda, né, cara? É só um clipe de papel. Posso mandar a real pra você? Manda. É, eu não tenho certeza, olha, mas refilmaram o primeiro episódio, tá? Não tenho certeza. O diretor foi até, acho que o do Velozes e Furiosos. Não tenho certeza também. E eu vi o trailer e que bosta, cara. Eu não gostei do trailer. Olha só, depois lá de Hora do Rush e Máquina Mortífera, tudo bem que não é pela mesma, pela mesma emissora, mas eu tô começando a achar, cara, que o passado ia ficar no passado mesmo e chega disso, porque esses pontos só tá sendo uma, é só a questão de como você vai lidar com o seriado. Por exemplo, a Hora do Rush foi o único ainda que já foi lançado. Porra, eles realmente, cara, a série ficou, foi ruim, cara. Foi ruim. Eu assisti assim meio que a contragosto, vendo assim pedaços, e realmente, cara, o modo que a história é levada é horrível. O John Woo, que é o que faz o papel do chinês lá, cara, ele é o, ele, tipo, além do moleque já ser uma âncora, que ele só fez merda na carreira dele, cara, ele é muito sem graça, cara, o personagem dele é muito sem graça, não tem comparação com o personagem do Jack Chan, que era um personagem carismático, um personagem que fazia piada, um personagem que se entrosava bem com o personagem do Chris Tucker. E, pô, apesar do moleque que faz o mesmo personagem do Cristã, tá bem, tá mandando bem, né? Cara, o outro, ele é totalmente... Cara, como posso dizer, cara? Ele é horrível. Sem expressão. É, ele é sem expressão, cara. Ele não consegue interagir. Você não tem aquela química dos filmes. E a série ainda, ela é péssima, porque ela já no primeiro episódio, ela te dá a entender que você vai ter um plot principal. E, tipo, se passa 10 episódios e, cara, esse plot principal, ele não é entregue a você. Sabe o que eu acho? Se fosse uma série nos anos 90, ela daria certo. Também acho, cara. Também ela seria tá melhor. Também. Mas sabe qual é o problema dessa série do MacGyver? Minha primeira crítica? A idade do maluco. Pode ser que ter boas até goste o caralho 4. Primeiro, a idade dele. Né? É, ele tá mais jovem. É. Segundo, eu, cara, vê o trailer. Assim, eu achei muito bobo, cara. Assim, o MacGyver era legal porque... parecia, ele te vendia que aquilo funcionava de verdade. Dessa vez, ele vai pegar coisas que realmente, assim, tem algumas coisas na série que os caras falavam que funcionava, uma coisa ou outra, mas assim, tem coisa que você vê que realmente funciona, é que sei lá, porque parece que qualquer um pode fazer o que ele faz hoje em dia e não precisa ser um fodão em química, tá entendendo? Só precisa ter um smartphone. Vide o, que, assim, o albino... Antigamente não tinha internet com essas porra, então o conhecimento ele ficava meio restrito. Hoje, maluco, você abre com o Google, você sabe, aprende que... tudo, cara. Sim. Vide o Albino no podcast de Clube da Luta, cara, que ensinou a fazer bomba, porra, você não tá entendendo? Mas, Bigode, aí é que tá. A produção, eles vão ter que ser bom, porque eles vão ter que, eles vão botar o cara pra fazer essas peripécias em uma situação de risco, cara. Por exemplo, o cara tá no meio do deserto, tá neguinho abrindo fogo contra ele no meio do deserto, ele não vai ter internet lá, ele não vai puxar uma smartphone e, sei lá, fazer uma ligação, não vai ter sinal, cara. E então, é isso que eu espero, é botar ele num ambiente totalmente hostil, difícil, meio até, vamos dizer, meio com a prova de tudo, vamos assim dizer, e ali, com os itens que ele for achando, que ele tiver na mochila, ele vai improvisando pra ele sair dali e resolver o caso. Essa é a grande questão. Tá aí, você falou uma parada legal, a prova de tudo. Você nesses moldes, a série do MacGyver, tá entendendo assim? Com um cara que nem aquele, botar uma parada bem típica mesmo. Angus MacGyver é um chefe escoteiro, né? Mas aí tu descobria, calma, João, calma, tu descobria que na verdade ele era chefe escoteiro, como o cara é do A Prova de Tudo, mas na verdade ele era um agente da marinha que fazia aquilo ali só pra divertir a molecada e ensinar elas, mas aí chamavam ele de volta, porque ele fazia coisas que os outros caras não faziam sem arma. O que eu vou pedir pra vocês é o seguinte, tá bom? Eu acho que não tem necessidade de ver com som. Eu vou meter aí pra vocês o trailer. Vejam o trailer aí, e Albino, enquanto isso, puxa a próxima notícia e vão vendo no mute aí o trailer, e aí a gente depois volta no final e vocês me dizem o que vocês acham. Puxa aí a próxima notícia, Albino. O novo trailer de 3 minutos de Rogue One. Vai sair na sexta-feira. Cara, como eu tava falando antes, o nego ligou o foda-se e quer arranjar o máximo de dinheiro possível de Star Wars. Vai sair filme até do carinha que apareceu no fundo lá do quarto filme, sabe? Fazer um filme do cara do episódio 5 lá que corre com o boot de onde gás lá, assim, aparece um prêmio de um segundo. Porra! sabe? Já deu, cara. Tem que aprender a deixar pra lá, mano. Isso é ridículo, cara. Não. Vamos fazer o que eu falo? 7, 8 filmes? Porra. É, ô Albino, com certeza a Disney ela vai sugar muito do Star Wars, cara. Eu vou falar que eu não tô achando o resultado legal. Só que aí que eu vou te dizer o que eu penso. O grande problema é, e o Rogue One, ele demonstra muito disso. Eu acho, eu como fã de Star Wars, acho que o Rogue One vai ser um puta de um fracasso. Eu tô contando com isso, eu meio que tô torcendo pra isso. Essas filhas das putas desse... Pra falar mesmo. Porque é simples, cara. Que filho da puta. Com certeza. Porque é simples, cara. Você tem uma porra de uma franquia que tinha um universo expandido antigo rica, você pode fazer um novo universo expandido muito mais foda. E os caras estão sempre investindo na mesma merda. É o grupinho de gente que é reunido lá da puta que pariu, que vai lutar pelo Império e não sei o que. E, cara, chega dessa história. Essa história é assim no plot principal. Essa história é assim em várias mídias, como livro, quadrinho, videogame. Cara, eu já sei porque um cara entra na Aliança Rebelde, cara. Eu já sei porque ele luta contra o Império. Cara, vamos olhar o outro lado da moeda, cara. Por que que alguém entra no Império? Por que que alguém se alista? Vai passar as condições de merda do Império e luta por aquela porra, vendo o sofrimento alheio, cara. Eu quero ver isso, cara. Um ponto de vista diferente, né, Keno? É, exato, cara. Eu quero ver um filme do Darth Vader, cara. O Darth Vader caçando Jedi. Vai ser uma boa. Não, a gente vai ter um filme que a menina, ela vai sair do Império, aí agora vai ajudar a Aliança Rebelde. Nisso você já vai prever que talvez ela tenha se decepcionado com o Império. Aí vai ter aquela coisinha que sempre vai deixar ela no mundo. Olha, eu acho que ela é a gente do Império, hein? Não, eu acho que... Porra, cara, você é aquela merda. Você já viu, cara. Sabe o que que eu... No início eu achei que o filme do Rogue One, ele poderia ser e ele não vai ser. E o trailer, pra mim, passou isso. Aquele teaser, né? Foi um teaser trailer, né? Ainda não foi um trailer, né? Um climão espionagem. Eu acho que ele não vai ter, bigode. Quanto é que já refilmaram o filme de novo? É, a gente não sabe os porquês, né? Uns dizem porque não fez sucesso, a galera não tava gostando muito ali do que viu, o cara quase. É, desculpa, a desculpa que tá no papel é que trocou o roteirista e o roteirista novo mudou algumas coisas. É, o grande lance que eu vejo é o seguinte, eu vou ser bem sincero. Eu concordo com tudo que o Keno falou. Por que que a gente não vê uma perspectiva de um cara se aliando, ou um vira-casaca, saindo, vendo que a República não é a solução, né? Ou porque a gente não vê o ponto de vista de um soldado, de um general, né? De um agente do Império. Eu vejo dois motivos do porquê isso. Eu tô pra falar isso pra vocês faz tempo, eu ia mandar pelo WhatsApp. A gente tava até conversando, eu e o Keno. O Nolan, pra mim, foi um cuzão. Escuta o que eu tô falando. Olha aí, hein? Porque eu acho, ou não deixaram ele fazer isso, tá entendendo? O Coringa tinha que ter deixado explodir o barco, a galera, os bandidos explodiram o barco deles, e a galera boazinha explodiu o barco delas, porque pra mim essa era a intenção. Mas por que que não botar isso no cinema? Porque você mostra que o mundo é amargo, né? Como esse podcast sempre lembra, né? Por que não fazer uma... Por que que eu tô falando disso tudo? Né? Pra falar do Nolan, obviamente. E pra... Momento Albino Sem Noção. Tá aqui, o bigode foi chupado como criança, agora com raiva do mundo. Hein? Caralho, Albino. Nossa, ai, ai. Ainda bem que essa porra é nossa, a gente fala o que quiser, né? Aqui tem calor não, parceiro. A gente fala mesmo. Aqui é a real, né? Por que não fazer uma versão do Império? Como o Keno tá falando. Porque eu acho que vão justificar. Olha, o totalitarismo é bom. Não, a Disney, tá entendendo? Não pode fazer isso, porque alguém levantaria a bola, vamos dizer, os executivos, né? Os patrocinadores. Pô, vocês estão falando que ser do Império é bom? Essa porra é quase nazista, caralho. Mas aí é que tá, ô bigode. É exatamente isso que eu quero ver. Eu quero ver porque vai se lembrando, o filme que você acompanha é sempre na visão do personagem principal. Você tá acompanhando a jornada dele, né? Cara, é isso que eu quero ver. Eu quero ver a jornada de um filho da puta dentro do Império e ele me dizendo por que que ele gosta do Império. Tem uma HQ do antigo universo expandido, que é uma das HQs que eu mais gosto, cara, que é a Império Rubro, que é exatamente isso, cara. É um ex-agente imperial, ele é ex-agente que ela já se passava após o episódio 6, em que ele fazia parte da guarda real do Imperador, ou seja, ele era um guarda pessoal do Imperador, a guarda de Vir. E era ele tentando se vingar do cara que tinha sacaneado toda a Guarda Vermelha. E ao mesmo tempo você viu por que ele tinha ressentimento com a Aliança Rebelde. por qual é o porquê ele tinha o orgulho de fazer parte daquele time seleto do Império, né, cara? Porque eles tinham respeito ao Imperador. E isso era foda, cara, porque mesmo você sabendo que o Império era ruim, na cabeça daquele cara, na situação que ele tava, ainda assim, o Império era alguma coisa que valia a pena, era questão de honra, né, cara? Era a honra dele. Tinha vários personagens que falavam isso, né? Ah, o Império, nos tempos do Império, as coisas eram mais honradas, né? Você tinha honra dentro das batalhas, dentro do próprio Império. E, tipo, eles falam da mudança, mostra como foi a mudança do Império. Você vê que nem todo mundo do Império é filha da puta. Em lugares que o Império é bem visto e os camaradas cuidam do povo, não é todo lugar que o Império é explorador. Tipo, mas eu já disse isso pra você, Keno, desculpa te cortar. Na moral, em nenhum momento nos filmes do Star Wars você vê um motivo pra Aliança Rebelde querer se rebelar. Vamos ser sinceros. Você não vê isso, cara. Assim, eu não vejo esse Império tão mal como a Aliança Rebelde vende. É, sem sacanagem, cara. Isso aí, o Vigor de tocou no ponto interessante. São, de verdade, pro Império ser mal, pra Aliança Rebelde derrotar o Império. Porque, tipo assim, você vê motivações pessoais pra aquilo ali, mas motivações pessoais podem ser bem... Eu sei a palavra, mas eu sei a palavra em inglês, eu não sei a palavra em português. Vem, mãe! Enquanto o Albino vai na mamãe, né? Puta que pariu. Agora foi a porra dos fogos. Pode ir, Albino, a gente tinha esperado. Eu esqueci a palavra mesmo, mas eu sou tão pouco. Mas é isso, cara. Não tem por que você. É sério, Albino, que eu não. Pessoal, assim, sério. O que não é o que eu achei mais entendido de Star Wars aqui no grupo. Vamos ser sinceros. Me diz aí, tirando o universo expandido, tu pega o filme 4, 5, 6. Mano, tirando ali a briga ali entre eles, familiar, aquele caso de família gigante espacial. Me diz o Império realmente sendo uma ameaça. Assim, beleza. Ele destrói Alderaan. Sim. Show! Assim, o Darth Vader, ele mostra que o Império tem as piores condições trabalhistas do mundo, né, cara? Que é o trabalho ali, se você pode ser morto pelo seu chefe, o salário tem que ser muito bom pra isso. Não, tudo bem, cara, mas eu quero dizer o seguinte, você não vê uma maldade, tipo assim, você não vê uma... Você só escuta histórias, sabe? Sim, mas, tipo assim, você não vê um mal gigantesco. Você vê planetas ali de boa, tipo, tá bom, olha só. Tatooine é uma bosta, porque o Império não chegou lá, tá entendendo? Mas você não vê a coisa assim, caralho, o Império vem matando, escravizando. Como você mesmo falou, cara, existem planetas que apoiam o Império e o planeta é muito bom, tá entendendo? Você não vê uma ameaça real, sabe, do Imperador. Parece realmente que ele trouxe, ele só quer mandar e trouxe tempos áureos, cara. Me perdoe os fãs de Star Wars que queiram me esculachar nos comentários, né? E me expliquem, porque eu não vejo tanta maldade do Império. Eu não vejo um Hitler ali, o cara que tá invadindo as paradas e matando os outros e tomando, tá entendendo? Mas, porra, vamos partir pra próxima notícia? Sim, vamos. Albino, é com você. Vem, mãe! Vem, mãe! Vem, mãe! Vem, mãe! Vem, mãe! Muito ele bom, Albino. Ele foi com a mamãe. Ele foi com a mamãe, né? Eu vou emendar logo duas notícias em uma pra esse podcast não ficar longo e a gente voltar a falar rapidinho do MacGyver, né? Que eu espero que vocês já tenham visto o trailer no mute. No mute. Cara, eu não sei qual é a história, tá bom? Eu não li, a gente só tá comentando aqui a notícia. Estão saindo fotos do filme da Torre Negra, cara. Que vai ter o Matthew McConaughey e o... Idris Nossa. Elba. Caralho, desculpa, é o cigarro reverso. Cara, não sei do que se trata. Sei que é uma adaptação aí de uma história em quadrinho, de um livro, do Stephen King, eu acho. Livro. Então, tá saindo imagens. Só isso que eu queria falar. E a outra notícia, né, que também é... Saiu novas imagens que já tá pra lançar aí o novo filme do Matt Damon, o novo filme do Jason Bourne. né? Sim. Não sei qual é a necessidade de sair um novo filme do Jason. Achei milagre não chamar esse filme de Jason Reborn, né? Caralho! Repete, por favor, repete. Jason o quê? Repete. Jason Reborn! Caralho! Eita, eu sou o Carlos Alberto mesmo. Puta que pariu. Caralho, isso veio agora, cara. Não tinha nem ligado mesmo. Ai, ai. Cara, eu só posso dizer o seguinte, tá? Eu tô vendo no Twitter aqui no Wikicast toda hora, galera. Caralho, tem nego baixando no 3G o episódio de hoje, né? Tem nego falando que, caralho, o tema é foda. Quando escutarem, verem a zona que a gente fez nesse. Volta, maravilhosas que estão chamando a galera. É como disse o ultramadernista, né, cara? A expectativa é o pai da merda, né? Não? Porra. Cara, e é isso, vai sair essas porra todas aí. E só falar uma última notícia aqui. Fala, Keno, o que tu ia falar? Não, aí que tá, esse Jason Bourne. Primeira pergunta, primeira e única pergunta. Cara, é realmente necessário mais um filme? Eu ia falar isso. Eu acho que já deu, né? O último filme com o Jeremy Renner já foi meio boca. Caralho, tá, tipo, você já tá errado quando seu filme com o personagem principal o Jeremy Renner. Sabe qual é o problema? Os caras fizeram assim, ó, vou dizer pra vocês. Vamos trazer o Bourne com outro cara. Aí fala assim, não deu certo, vamos trazer o Bourne verdadeiro. Foi isso. Pelo jeito o Matt Damon deve estar no ostracismo fora, né? Porque quando chamaram, eu acho que se não me engano, chegaram a chamar ele pro quarto filme, ele não aceitou. E agora ele veio pra fazer esse quinto. Ele veio pra ajeitar o legado dele, né? Porque os filmes não são ruins, né? Não, o primeiro, o segundo, o terceiro. Os três filmes do Bourne são muito bons, cara. Mas o quarto filme é uma porcaria. Tipo assim, não é ruim como filme, mas se compara com os filmes do Bourne, eles são ruins, pô. Sabe qual é o problema? Só tem um título. Esse é o problema. É o título, né? E uma última coisa que eu queria falar pra vocês pra gente voltar no MacGyver, né? Essa coisa irrelevante. Que... Parece, né, que duas pessoas aí foram chamadas para integrar o filme, ou é boato, da Liga da Justiça. São elas, né, um ator que pra mim é um desconhecido do Game of Thrones, né, porque aonde eu roubei essa notícia é engraçado, né, botaram assim, Liga da Justiça, Colin Farrell e ator do Game of Thrones, né, pra chamar atenção, né. Em negociação, não, estou em negociação. Entendeu, cara? O cara é relevante nessa merda, essa é a verdade. Né? O grande lance é esse, né? Há um tempo atrás, eu vi uma galera dizendo que queriam, na verdade, que o Colin Farrell fosse o John Constantine. Né? Ai, e esse outro cara não faz sabia. Olha só, pode dar certo. Não, pode. Ele é o Colin Farrell, daquela... cara, não. Cara, mas sabe o que eu acho engraçado? O Colin Farrell dispara. Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Bigode entrando no meio do cast, da edição, na verdade, pra falar uma coisa. Há duas rodadas atrás, na verdade, duas vezes, o Bigode falou assim, vejam o trailer do MacGyver no mudo. Vamos relembrar isso aí um minutinho? Do MacGyver, né, que eu espero que vocês já tenham visto o trailer... No mútuo. É, né? Parece que, como sempre, o jovem albino não assistiu no mudo, né? E vai ficar aí no fundo o trailer do MacGyver pra vocês. Foda-se. Esse ano de novo, que eu lembro o Colin Farrell lá no início fazendo o Mercenário, o filme da SWAT, né? Aquele outro é o da cabine telefônica lá, o Foro. Da cabine telefônica do saudoso. Não é saudoso esse, George Schumacher. Ninguém morreu nesse filme, não. Schumacher tá vivo. Sabe? E de repente o cara sumiu, tava fazendo um filmezinho ou outro meia boca e voltou do nada pra esses anos não, aí, todo mundo querendo ele. Olha só, querendo ou não, a atuação dele em Protective foi boa, a série foi uma merda na segunda temporada, mas sim. Né? É isso que eu tenho a falar. Vamos voltar ao MacGyver? Vocês viram o trailer aí que eu mandei pra vocês? Pô, vi, Bigode, pra e mim é normal, cara, climão de série normal mesmo, não ouviu o áudio. Acha? Acho, cara, de boa. E como eu te falei, ali mostra que ele vai estar sempre em situações em lugares isolados ou na merda. Ele não vai estar, tipo, porra, tá no meio da cidade onde, pô, o 3G dele pega, ele pode acessar o mundo. Não, ele vai estar na puta. O 3G dele dá claro, né? É, porra. Será que isso dá um processo? Tá bom, dá TIM. Não, porra, outro processo. Dá Vivo. Não, calma aí. Dá Oi. a operadora mais merda que ele tiver. No caso, eu acho que é a Tinder. Então, não, e aí ele seria o MacGyver, né? Conseguir se conectar no Rio de Janeiro com a operadora de internet de merda dessa. A série não ia ter um dia de episódio, ele não ia conseguir fazer nada. Sabe o que eu quero ver? Eu quero ver vagabundo no YouTube fazendo igual e se fudendo. Isso eu quero ver. Ah, cara, isso vai ser lindo, né, cara? Mas eu posso dizer uma coisa pra vocês? Aqui no minuto... 1 minuto 46, o MacGyver já fez aquilo na série dele. Eu acho que eles vão trazer algumas coisas que o MacGyver no passado fazia. E o engraçado é que ele faz isso numa casa de praia, o MacGyver. Eu lembro, eu via no Universal, né, no antigo USA, né, que ele vinha assim... É, você... Ele sempre fazia um diálogo, né? Aí ele pegou umas paradas congeladas, botou um pouco de fogo pra descongelar e chamar a atenção dos caras na cozinha. Aí fez aquela parada de puxar a mangueira. Aí quando o cara caiu, ele pegou a arma do cara e falou assim: senta aí, Totó! com a boa dublagem, com a boa dublagem, isso não é, obviamente, sarcasmo. Mano, de Garcia Júnior. Garcia Júnior, verdade, eu falei isso agora, Garcia. Né? Nosso. Porra, nosso. Oi, pessoal, eu sou o Garcia Júnior e esse é o Weakcast. Porra, amigão aí que faz tempo que a vinheta. Amigão não, né? Cara, nosso padrinho, cara. Nosso padrinho, nosso padrinho. Esse hoje amigão me lembrou outra coisa. Era boa a piada, não era? Ai, ai, era boa. É, cara, é assim, o que tu achou, Albino, pra gente finalizar? Na moral, não achei porra nenhuma. O MacGyver não usa armas. Não, cara. É o tipo de coisa que não me interessa, tá ligado? Não me interessa, não me deixa um tesão no cu, né? Hypado pra ver a série. Essa série vai ser a série mais ou menos que eu provavelmente não vou ver. Porque você quer a série de novelinha com 20 e pouco episódios, chama o caderno da que você. Sim. É, eu concordo, cara. Cara, eu só tô esperando a cena, eles tentando fazer a cena de desativar lá o gerador nuclear com chiclete. Chocolate. Porra, eu lembro do primeiro episódio. Eu lembro que teve um filme pra TV que ele vai desativar uma bomba, ele usa a raquete de tênis e 3 canetas, cara, pra abrir a bomba e desativar ela. Muito foda. Sabe uma série que tinham que trazer de volta? Pra gente finalizar esse cast? O Jovem Indiana Jones. Que eu vou dizer que o George Lucas e o Steven Spielberg são duas pessoas que não têm coração, né? Que cortaram as melhores cenas da série que eles relançaram, que era o velho Indiana Jones. Né? Era um senhor de tapa-olho, que ninguém dava moral pra ele, tá bom? O velho maluco, quando todo mundo escutava as histórias dele, ficavam de cara, né? E por que cortaram essa merda? Minha teoria da conspiração. Porque tem um episódio que aparece a filha do Indiana Jones. E o que os filhos da puta fizeram? Estupraram o nosso herói naquele a caveira de cristal e colocaram um filho, né? A aposta do George Lucas. A aposta do George Lucas chamado Shia Motherfucker Crazy LaBeouf. Got it! Caralho, bicho, o George Lucas. Como eu falei, cara, esse gordo filho da puta do George Lucas, esse cara ele estraga as próprias obras. Puta que pariu. Não, eu acho até melhor eles nem tentarem trazer de volta, cara, que senão eles vão fazer... O jovem Indiana Jones era do caralho, eu lembro os meus domingos de ver as aventuras do jovem Indiana Jones. O jovem Indiana Jones, a superprodução de George Lucas para a TV. Não importa onde vá, não importa que país visite, aprenda a língua deles. Aos 9 anos, ele já vivia as maiores aventuras. Aos 16, já solucionava os mais complicados casos. Há somente uma regra, Indiana. Mantenha-se vivo. A incrível trajetória do jovem que se tornou o grande herói do cinema. O jovem Indiana Jones. Série inédita. Estreia. Quinta, dia 6. Na Primeira Guerra Mundial, conhecendo uma galera, ele criança, ele jovem, tinha até telefilme, né? Terminando esse cast, eu termino, né, apresentando os nossos colegas de mesa, Albino Moreninho. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. E apresentando nosso colega de mesa, vem com a mamãe. Eu queria falar o Vem com a Mamãe, que foi muito engraçado. Mas aí é com o Albino, seu bolão. Eu sei, mas então tá bom. Quer sorvete? Não, obrigado. Falou aí, a galera. Gente, olha só, a gente precisa do áudio de novo da mãe do Keno. Já temos um áudio da mãe do Albino, falta o áudio da minha mãe e da mãe do Walter para um especial Dia das Mães aí ano que vem, né? Eu sou o Bigode, o seu host, né? Termino mais uma vez esse cast com aquelas frases realistas, né? Que é: se tu tens amor no coração, pra que tem o ódio na cabeça? Valesca Popozuda. É isso aí, galera. Um beijo, um abraço e tchau. É isso aí, galera. Vocês acharam que o Bigode tinha esquecido dos recadinhos, né? Seus filhos da puta. Ele não esqueceu, ele tá rindo, né? Tem uns recadinhos, Albino? Siga no Twitter, pelo Moreninho Albino, e é isso. Keno, algum recadinho? Sim, tem sim. Primeiramente, tá, pra você, com certeza você já deve saber disso, mas quem não sabe, tem o nosso blog, o wikicastbr.blogspot.com.br, que é onde nós lançamos o nosso cast, né? Deixamos ele para você conseguir encontrá-lo. Acesse-o, baixe esse podcast e deixe seu comentário lá. Diga o que gostou, o que não gostou. Mande um Albino Mito nos comentários, por gentileza. Também nos sigam no Twitter, o @wcast_br, que é onde praticamente a gente avisa primeiro que o podcast saiu. A gente não esquece, o Twitter está sempre ali funcionando. Também você pode mandar suas perguntas para lá, sugestão de tema e aquela palhaçada toda. Se você não quer mandar pelo Twitter e não quer falar nos comentários, tem também o nosso e-mail, que é uma parada mais anônima, é o wikicastbr@gmail.com, onde você pode mandar críticas, sugestões e qualquer outra coisa que você quiser, principalmente fotos de nudes pro Albino. E também... isso aí já tá recebendo direto. E também a nossa página do Facebook. E também a nossa página do Facebook, né, que é o wikicastbr. Que lá tem praticamente as mesmas coisas que o Twitter, só que com menos atenção, né, cara? E me sigam no Twitter, @_00. É isso aí, galera. O recadinho que eu tenho pra dar é o seguinte, né? Além de buscarem conhecimentos como o ET Bilu, sigam o Bigode no seu Twitter, o Bigode do Comício, né não? Dá uma olhada lá naquela promoção boa do DVD do Batman no Facebook. Eu acho que em 2027 essa porra sai, ou não, né? E é isso, né? Esse aí foi mais um WeCast, estou achando estranho, porque estamos gravando 2 dias seguidos. Por quê? Vou explicar por quê. Né? A indústria quer aumentar a hora de trabalho para 80 horas semanais, dando 12 horas mais hora extra, né? Foi mal explicado pra caralho. Foi, falei com meu pai aqui, cara, meu pai ficou bolado comigo, cara. Meu pai ficou, isso não é possível, cara. Sabe, não tem como executar isso aqui, porra, que o cara vai viver no trabalho? Que porra é essa? A questão é a seguinte: o dono do Wikicast tá mandando a gente gravar 3 podcasts por dia. Sim. Né? A gente já tá gravando desde as 5 horas da manhã esse podcast aqui, né? Uma porrada gravada, o Walter abandonou a gente, foi fazer uma revolução comunista, vai ficar um mês abandonando a gente. Vai ficar um mês em retiro. Um retiro, né? Vai ficar num gulag aí da vida, né? Passando. Mas é isso aí, galera. Um beijo, um abraço. Albino curtiu isso. Albino curtiu isso. Vamos lançar a hashtag Albino Mito. Um beijo, um abraço e tchau. Weakcast.